Foi há precisamente 6 meses que Oliveira do Hospital e toda esta região passaram por um momento trágico da sua história, da sua existência. Foi então neste, há precisamente 6 meses, no passado dia 15 de outubro de 2017, que um forte incêndio abalou toda esta região. Importa olhar para aquilo que já foi feito. Não sei se poderemos falar de uma espécie de balanço daquilo que foi feito, do que já deveria ter sido, de como é que é possível reerguer todo este território após esta tragédia. Luís Lagos é o presidente da Associação de Vítimas daquele que é então considerado o maior incêndio de sempre em Portugal, uma associação que foi criada logo no pós-incêndio. Luís Lagos, passados 6 meses, como é que olha para todo este caminho percorrido até aqui? Primeiro cumprimentá-lo e cumprimentar todos os que nos estão a ouvir. Olho com alguma ansiedade. A destruição de facto realizou-se em 5 segundos, mas a reconstrução e a recuperação da vida das pessoas, das empresas, das casas, demora muito mais. Há um processo burocrático enorme em muitas situações, da recuperação das casas, da recuperação das empresas, um trabalho que é preciso realizar, sem o qual não se consegue aceder a apoios e a ter capacidade reconstrutiva das empresas e das casas, e olho com alguma ansiedade, porque a região precisa de facto de renascer, não está ainda nessa fase de renascimento, na minha opinião, mas é essencial que caminhemos o mais depressa possível para lá. Todos nós queremos isso, desde de lesados até pessoas que não tiveram qualquer tipo de dano. Todos vivemos aqui e todos queremos uma região onde o sol volte a brilhar e tenhamos futuro. Desde a constituição da associação e logo após a constituição da associação, portanto, o objetivo era fazer renascer, reerguer todo este território, mas qual é que foi para a associação a preocupação maior? Todos, nós nunca diferenciámos, fomos todos muito solidários uns com os outros. A associação foi composta por pessoas que tiveram dano agrícola, de empresas agrícolas, de explorações agrícolas, de dano empresarial, tinha uma componente muito forte de pessoas que tiveram dano empresarial. Representámos também familiares de vítimas mortais e a situação mais trágica e a situação mais difícil. Tivemos também um papel de diálogo com as autoridades e de exigência em relação à celeridade das indemnizações. Eu posso dizer que foi tudo. Nós nunca procurámos diferenciar, nem insistimos em tudo. O nosso diálogo público referiu sempre tudo. Tomáramos nós conseguir tudo o que pedimos. Portanto, sempre todos ao lado uns dos outros para que se pudessem apoiar. Até agora, daquilo que já foi conseguido, que balanço é que faz? De facto, já foram conseguidos apoios? Está a ser possível a toda esta gente, a todo este território, dar o passo? A Avemispo conseguiu 2 importantes vitórias. Não chegam. São 2 vitórias, uma na agricultura, onde conseguimos, numa reunião que tivemos com o Sr. Primeiro-Ministro e em conjunto com o Sr. Ministro da Agricultura, subir o limite máximo de apoio de 400 mil para 800 mil euros, porque percebíamos que há um conjunto de empresas agrícolas que tinham um dano superior a 400 mil euros e não podiam fazer essa candidatura. Portanto, a partir de 400 mil euros ficavam sem qualquer tipo de apoio. E falamos de empresas que têm um efeito estruturante na região, que são projetos agrícolas de dimensão e de ocupação do território, e tivemos na semana passada, no dia 5 de abril, a notícia, e essa é de facto a grande, grande conquista reivindicativa da Avemispo. Essa foi sempre uma das principais bandeiras da Avemispo, que era a exigência que a taxa de comparticipação do programa Repor, o programa que apoia a recuperação empresarial, deixasse ser de 70% quando o dano é superior a 235 mil euros e passasse para 85%. Falámos sempre disso, desde o início. Era uma desigualdade em relação a junho. Tivemos a oportunidade de logo, inicialmente, o verbalizar publicamente. Na reunião com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Secretário de Estado da Economia, fizemos exatamente a mesma coisa. Mantivemos um debate com a Sra. Professora Ana Brunhosa, Presidente da CCDR, para perceber o que é que, com o dinheiro disponível, o que era possível fazer. Continuámos a falar com o Ministério do Planeamento, continuámos a falar com o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, e depois de todos e de nós demonstrarmos por A mais B que o pacote orçamental aprovado, os 100 milhões de euros, eram suficientes para apoiar toda a gente a 85%, mantivemos a pressão e conseguimos essa vitória no passado 5 de abril, existiu uma resolução que nos foi comunicada até antecipadamente pela chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, a dar conta que a nossa reivindicação estava atendida e que a taxa do programa Repor ia subir para 85%. Nós entendemos que é uma grande vitória. A Avemisp, mais que não fosse só por isso, já fez sentido. São mais 30 ou 40 milhões de euros que vêm para esta região do interior e vêm para a construção económica, para a criação de emprego. É essencial. Isso deve-se ao trabalho que nós fizemos e no qual tivemos grande empenho e, felizmente, tivemos resultado. Mas entendemos que para a recuperação da região isso não chega. E a região, como costumamos dizer, tem que ter um debate a dois tempos. E o debate a dois tempos é um debate reivindicativo que está quase a terminar. O país também não vai ter os ouvidos muito mais tempo atentos para isso. Temos que todos ter essa sensibilidade. Mas tem que existir o debate da interioridade, o debate da ruralidade. Que já deveria ter existido. Não é? Que já deveria ter existido no passado e que nós, forças vivas destes concelhos do interior, temos que ter capacidade de fazer. E muitas vezes sentimos que não existe essa capacidade, até da parte, sem qualquer tipo de problema, da parte do poder político, não tem essa capacidade. Quando nós temos autarcas que dizem adem em vez de dizer onde, é muito complicado depois, junto das autoridades centrais do Estado, conseguir o respeito exigido e merecido por esta região e termos um debate em nível de igualdade. E temos que o ter, porque senão a região, quem tem aqui o seu dinheiro investido, como muitos dos empresários e muitas das pessoas da Avemisp, nós não conseguimos tirar daqui o nosso património, daqui as nossas empresas, daqui as nossas casas e levá-las para o litoral. Não, nós temos-las aqui, queremos continuá-las a querer e a ter aqui e precisamos que esta região se desenvolva e tenha capacidade de atração de ainda de maior investimento, capacidade de atração de desenvolvimento e que tenha futuro. Portanto, é isso que espera, um debate em torno da interioridade para que, de facto, este território se desenvolva e ganhe ainda mais potencialidades. Não podemos, Luís, descurar a situação porque passaram muitas pessoas no que toca às habitações. Há muita gente ainda sem ver as suas casas recuperadas. Importa também fazermos um ponto de situação relativamente a esse processo. Pelo que sabe, esses processos estão a andar. Em breve as pessoas poderão ver as suas casas recuperadas. Temos visto noutros concelhos vizinhos chaves que já foram entregues a moradores que perderam as suas habitações. Sim, ontem foi entregue a primeira casa reconstruída dos incêndios de outubro, foi em Vozela. Eu devo dizer que há, é uma opinião pessoal, muito boa vontade e muito empenho da parte da CCDR, nomeadamente da sua presidente, da professora Ana Abrunhosa. Sinto isso no diálogo que vou tendo com ela. Há de facto uma vontade desinteressada de ajudar a região e um grande empenho para que consigamos rapidamente resolver o problema das casas de primeira habitação. É um processo burocrático, são muitas casas, é muito papel, é muita burocracia para analisar. Como o Sr. Presidente da República disse, e disse bem, era importante chegarmos ao final do ano e termos a reconstrução totalmente feita. No que depender de nós, a Avemisp, no que nós possamos ajudar, colaborar para que isso aconteça, estamos totalmente disponíveis e solidários com isso. Há, no entanto, e temos-lo dito publicamente e a quem de direito, que não nos parece suficiente o apoio existente para a recuperação de algumas casas, nomeadamente para o recheio das casas. Quando para o recheio das casas o Diploma Legal 136/B/2017 fala em 2.500 euros para se recuperar o recheio de uma casa, ninguém consegue recuperar o recheio de uma casa com 2.500 euros. Ninguém consegue com 2.500 euros comprar mobília, eletrodomésticos e tudo o que tinha no recheio da sua casa. Claro. E é preciso que aí exista alguma agilização, porque é algo também que nunca se percebeu em toda esta tragédia. As ajudas dos portugueses chegaram, estão aonde e a ser distribuídas como? Com que critério? Com que regra? Quem as tem? O que tem? Nada disso foi nunca debatido. E a única forma que eu vejo de superar essa debilidade do apoio é essa ajuda solidária dos portugueses ser também canalizada para isso, mas ser canalizada com regra, para que a ajuda, como tem acontecido muitas vezes, infelizmente, acabe por chegar a quem não ardeu nada. E isso, se nós estamos a fazer chegar ajuda dos portugueses a quem não ardeu nada, estamos a fazer duas coisas. Em primeiro lugar, estamos a deixar de ajudar quem de facto precisa. E essas pessoas sentem-se revoltadas. E estamos a descredibilizar o processo solidário. Porque os portugueses, ao perceberem isso, da próxima ainda ajudam menos. Claro, não ajudam, não é? É isso que de facto pode acontecer. Luís, no que toca aos apoios anunciados e que devem ser direcionados aos familiares das vítimas mortais, também aos feridos, esses apoios estão a chegar? A associação representa também os familiares das vítimas mortais, também dos feridos. Estão a chegar? Os requerimentos foram feitos, foram aprovados? Qual é que é a informação que tem que possa partilhar connosco? Como sabe, nós tivemos... Inicialmente entendíamos que os 70 mil euros, isto no processo dos familiares das vítimas mortais, os 70 mil euros, que era a indemnização mínima estabelecida por relatório que foi elaborado, deveria ter sido paga antes de Natal. Não foi. E é a única crítica que temos a este processo. Não temos rigorosamente mais nenhuma. Acho que o processo correu muito bem. A Provedoria de Justiça fez um bom trabalho, com enorme proximidade e sensibilidade. Falou com os familiares. Nós não temos uma queixa dos nossos associados em relação ao processo. E não há de facto nada a dizer, ainda bem que não há. A associação fica muito feliz por isso. Quer dizer que até agora, portanto, os apoios chegaram? Chegaram. E o processo dos feridos, como sabe, está a decorrer ainda. O processo, é mais demorado esse processo. Começou mais tarde. O processo dos familiares de vítimas mortais está encerrado. Não há relato de que nenhum não aceite a indemnização proposta pela Provedoria, portanto não há um apontamento, e ainda bem que não há, porque isso é uma notícia muito positiva. Portanto, importa referir que a associação tem sede em Oliveira do Hospital, mas não está apenas limitada às vítimas do concelho, portanto representam Sim. as vítimas de praticamente toda esta região, numa série de concelhos. Sim, nós temos associados de Tondela, de Santa Combadão, de Mortágua, de Ceia, de Tábua, de Arganil, portanto ganhámos infelizmente uma dimensão regional, e infelizmente porque quer dizer que o fogo não foi só em Oliveira, foi nesta região toda da Beira Serra, e também infelizmente temos associados nas suas várias vertentes, como dizia, não só empresários, mas agricultores e pessoas que perderam a casa de primeira habitação, de segunda habitação, também há muita gente, e é outro problema a que temos que estar atentos no futuro. Eu percebo que seja o último problema, porque não tem a urgência dos outros. Uma casa de primeira habitação é algo demasiado urgente, é onde uma família faz a sua vida diária. Uma segunda habitação não é a mesma coisa, mas temos que estar atentos a isso, porque o despovoamento do território ainda é mais acelerado se não existirem essas casas de segunda habitação. Também ficámos com o compromisso do Sr. Primeiro-Ministro, que está cumprido, da criação de uma linha de crédito, pelo menos, que é uma linha de crédito que tem a função de apoiar a reconstrução dessas casas, à qual as autarquias locais podem aceder e recuperar as casas de segunda habitação que entenderem nas suas áreas geográficas. Acho que em Oliveira do Hospital faz sentido, já existia até antes do incêndio essa ideia, patrocinada até por vários partidos políticos em Oliveira, incluindo o que está atualmente em funções executivas na Câmara, de recuperarmos casas de segunda habitação nas nossas freguesias e podermos trazer vida às novas, uma vida nova a essas mesmas aldeias. E, portanto, há aqui uma oportunidade, há uma linha de crédito para isso mesmo. Muito bem, Luís, foi precisamente há 6 meses neste dia, todos temos essa tragédia bem presente na memória. Como é que recorda esse dia, ou essa noite? Não foi o pior dia das nossas vidas. Eu não gosto dessa expressão, porque acho que não deve ser encarado dessa forma, mas recordo com grande amargura. Acho que aquilo que nos aconteceu não pode acontecer num país de primeiro mundo. Vamos continuar a ver a associação a trabalhar e a lutar por aquilo que é necessário para todas estas pessoas afetadas pelo incêndio. Nós temos, e também o dissemos logo de início, o nosso principal objetivo é que isto nunca mais volte a acontecer. Nós não nos podemos permitir, nós que sofremos isto na pele, não nos podemos permitir que volte a acontecer no nosso país, que outros portugueses tenham que passar por isso. E também aí nós estamos integrados no grupo de trabalho do engenheiro Tiago Oliveira, nós e a Associação de Pedrógão, estamos a dar contributos, estamos a reunir com alguma periodicidade, há contributos para explicar o que passámos, o que entendemos que deve ser feito para evitar que nova situação se volte a repetir. Estamos também a trabalhar com o professor Xavier Viegas, no sentido de estudarmos aquilo que aconteceu aqui, porque esse também é o primeiro pilar para que nunca mais volte a acontecer. Nós temos que perceber porque é que aconteceu, quais foram as causas, para que no futuro nunca mais essas causas tenham a oportunidade de surgir. Inclusivamente estão até a ser solicitadas fotografias a quem tenha, exatamente, relativamente a esse incêndio de outubro, para que possa ser estudado da melhor forma tudo aquilo que aconteceu naquele, exatamente, dia. Exatamente. Luís, muito obrigada por neste dia. Foi precisamente, obrigado, há 6 meses que todos vivemos então esta tragédia, a que o Luís se recusa a considerar que tenha sido o pior dia das nossas vidas. Vamos encarar o futuro com também otimismo. Muito obrigada. Continuaremos a falar certamente para, obrigado, estarmos a par também de tudo aquilo que vai ser feito, vai sendo feito pela associação e as conquistas para os seus associados. Muito obrigada. Obrigado.